Pronto, já está a gravar. Olá. Olá, Isabel. Boa noite. Eu vou, só agora é que eu liguei o teu microfone, já agora. Desculpa, queres começar? Então não me ouviram a comer alheira vegetariana? Não. Esta é a segunda emissão que fazemos de cobertura do Festival Vodafone para este ano de 2018. E estamos neste momento a gravar às 10. Eu cheguei agora ao recinto, tu já chegaste cá estás. Agora ao recinto? Cheguei agora mesmo. Mas porquê? Porque fiz o jantar até tarde. Mas fizeste o jantar, o que é que foi o teu jantar? Olha, o meu jantar hoje foi, portanto, o meu campismo tem gente vegetariana e gente que come carne, não é? Portanto, eu fiz... Feijão em lata. Feijão encarnado, com nabo. Eu descobri ontem o que é um nabo e agora já sou proficiente a cozinhá-lo. Com cuscuz e pimentos, e à parte de salsicha. Tu tens tudo para no próximo ano teres um quiosque a mosca, onde serves as tuas refeições? Eu já ponderei, já me disseram que um cliente satisfeito disse que pagaria 5€ por toda a experiência que lhe proporcionamos. Portanto, parece-me que eu tenho futuro. Eu também acho que é um desafio que está a ser lançado, devias aproveitar. Tu estás no campismo, certo? Estou, sim senhor. Já viste o supermercado? Já vi o supermercado. Eu acho aquilo genial. Achas? Acho. Vamos só dar um enquadramento. O supermercado é um edifício que surgiu este ano. É uma estrutura que parece mesmo supermercado. Chama-se supermercado, mas só o nome mais importante é o super e não o mercado. É, mas eu acho uma cena curiosa, porque o pessoal quer beber cerveja. Faz dieta líquida durante estes dias todos. Certo, mas sabes que há pouquíssima água no campismo, por exemplo. Desculpa? Há pouquíssima água no campismo. Ah, eu deixei-te ouvir. Há pouquíssima água no campismo. Há o quê? Pouquíssima. Há pouquíssima. Eu estou assim porque eu vim de concerto de Shame. Ah, ok, certo. Podemos falar disso. Nas grátis e sem tampões. Queres começar já por aí? Podemos ouvir música primeiro? Podemos, claro que sim. Quero ouvir aqui... o primeiro concerto que eu vi hoje. Ok. Quero ouvir Apanhar Sol de São Pedro. Apanhar Sol de São Pedro. Isabel, tu pões numa posição. Não te vais muito arrepender. Difícil. E eu ouvi um bocadinho, sabes que nessa altura em que São Pedro estava a tocar, eu estava no Rio. Estavas no Rio? Dentro do barco, sim. Estou a ter uma boa experiência de campista. Foi. Eu achei o concerto muito curioso, mas falamos já disso, porque eu nunca tinha ido àquela secção do festival, foi a primeira vez. Ao palco do Jazz na Relva? Aquela secção em geral. Eu normalmente só passo por ali para me ir embora, porque o meu carro fica sempre no parque de estacionamento. Por isso normalmente passo por ali para ir embora. Nunca tinha lá estado durante o dia. Porque há toda uma dinâmica, eu deixo ali o carro, espero o shuttle vai à volta e deixa-me aqui à porta. Portanto, eu nunca tinha passado a pé por ali. Foi a minha primeira experiência de tarde no Rio. Mas ainda por cima em boa companhia, não é? De São Pedro. Oh! Bom, vamos então ouvir. Tu disseste apanhar sol, não é? Apanhar sol. Como dizes? Apanhar sol. Apanhar sol. Ok, vamos ficar com essa e voltamos já a seguir para tentar resumir o que foi o dia de ontem e tentar prever o que será a complicada noite de hoje. Nós voltamos já a seguir. Ficamos com São Pedro Apanhar Sol, que tocou hoje no palco do Jazz na Relva. A que horas? 4? Pronto. E, bom, até já. Sai de casa, rapaz, quebra um pouco essa paz. Se ninguém for contigo, vai para a rua só. Ainda morres de tédio e saltas do teu prédio. Só conheço um remédio, anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Anda a apanhar sol. Estás preso a um cabo USB. Tens dedo só para comunicar. Conversas só a escrever. Viajas sem sair do lugar. Tens que ir lá mexer. Tens que ir lá tocar. Vês no cursor do rato uma extensão do teu braço. És aquele gajo chato com termos em inglês. Contigo só digito e em maiúsculas grito o que já disse e repito. Anda a apanhar sol. Bom, ficamos com um pouco da música de São Pedro Apanhar Sol, que hoje tocou no palco Jazz na Relva. Isabel esteve lá, gostou muito. Isabel, gostaste muito, confirmas? Tu não estás a ouvir nada do que eu digo, pois não? Eu estou a ler-te. Estás a ler os meus lábios? Não, estou a ler-te em geral. Ah, ok. É toda uma percepção que tem que existir da realidade que está a suceder automaticamente à minha frente e em tempo real. E o que é que podes... Estavas a perguntar-me sobre São Pedro. Sim, se gostaste, Isabel. Gostei muito. Ele deu um grande concerto. Foi melhor no Festival Bons Sons. Sabes que eu fui... Lembras-te no ano passado, estávamos nós aqui, e Walter Lobo elogiava, assim, desmesuradamente, o concerto e a malta e o Festival de Bons Sons em Sensores. Sim. Pronto, eu fui pela primeira vez este ano. Olha, só para te avisar, eu estou a começar a ficar assim arrastada porque eu, nas últimas meia hora, já vou na minha quarta imperial. Não está fácil, mas vai acabar tudo bem. Eu estou a começar a sentir o discurso a suceder-se. E então, estreiei-me no Bons Sons. Sim. No fim de semana passado, ou na semana passada, ou lá quando é que foi. E aquele festival, o pessoal exagera naquela coisa, ai, viver, ai, é lindo, não sei o quê. Objetivamente, o festival é muito bom, muito bem organizado. Estava muito calor, mas havia numa zona do recinto uma... Como é que se chama? O sprinkler. Regas. Sim, com assim, tufos de água. Para o público. Para o público. Para o público. Isso é muito bem tu pensado. Tu ias passeando e... Muito bonito. Foi muito interessante. Depois tinha o chip, que eu sei que tu não curtes, está chipado. Não gosto de nada. Sentes-te assim um cão domesticado, eu percebo. Mas lá era ótimo, porque dava para fazer pagamento e uma cena cashless. Podias pagar com multibanco, podias... Recarregavas o cartão e gastavas em todo lado. No final, tu ouviam o dinheiro. Isso é muito prático para uma cena de festival. Bem, o festival tinha boa onda e então estava a dizer-te que São Pedro atua às 4 da tarde, no Largo de São Pedro. A sério? Uau. Aqui em Paredes Escura, aquilo chama-se Largo de São Pedro. Ok. E o concerto corre muito bem, uma praça cheia de gente, aos gritos, aos pinotes, a saltar, a dançar, cantar as músicas todas dele, do início ao fim, foi impressionante, foi um concerto impressionante. Aqui foi um concerto mais morno, foi no mesmo horário, curiosamente, porque também o pessoal ali está na praia, está a curtir o sol, está a relaxar. Mesmo assim, São Pedro conseguiu levantar as pessoas das toalhas e pô-los a cantar o seu hit que acabámos de ouvir, Apanhar Sol. É uma das bandas sonoras do verão. Quem não conhece, que se prepare, porque isto tem que estar a rodar em tudo que é publicidade de, sei lá, protetor solar no próximo ano, assim, porque é uma música muito incrível. É tão bom ter-te de volta, Isabel. Diz? É tão bom ter-te de volta. Eu fiquei sozinho aqui ontem, estive aqui meia hora e depois disso, sinto a tua falta para carregar isto. Yeah. E depois disso fui ver Shame. Certo, conta-nos como é que foi isso. Não estava... O que é que dizia? Cá. Eu mandei-te um SMS, o que é que dizia? Que ia ser o concerto do festival. Eu não tenho dúvidas, eu gostava eu muito de eu vou rever a minha posição, sabes? É o concerto do festival, sim, mas também é um dos concertos de 2018 em Portugal. Ok, conta-nos mais. O rock está a salvo. O pessoal passa a vida a dar o rock como morto, mas... E compreende-se, não é? Porque estão a surgir cada vez mais bandas como Fleet Foxes e assim... E Surmas e, enfim, o Diabo 7. E os Shame, a par dos Idols... Sim. Ok? São uma das grandes surpresas de 2018. Tem um dos melhores álbuns internacionais do ano. Há três Songs álbuns... Of Innocence. Songs of Praise. Okay. Há três álbuns obrigatórios este ano. O dos Shame, o dos Idols, que vai sair, e dos Ice Age, que já saiu, Beyondless. Okay. Beyondless ou Tasteless? É um dos dois. É um dos dois. Eu daqui nós estamos... Eu nós vou, estamos eu vou recuar quatro cervejas e depois logo... Claro. Te digo. E então, em boa verdade, são três discos essenciais que comprovam que o punk rock, o rock está a salvo. Há esperança, não estamos a entregar pop fácil e em palco são todos magníficos. E curiosamente, vimos agora Shame, os Idols estiveram cá na primavera, mas regressam ainda este ano. E temos Ice Age no final do ano também a atuar em Portugal. E são grandes bandas a não perder para quem curte rock musculado e rock sem merdas. Pois, é uma tríade muito... Está numa espécie de pequena vanguarda do que é o rock pós-punk, não é? Neste momento. Pós-punk moderno, acho eu. Eu não sei o que me está... Eu não ouço o que me está a dizer, mas eu vou responder de qualquer das formas. Okay. O concerto foi muito, muito rápido, um ritmo alucinante. Nota-se que eles estão a curtir. É muito curioso porque olhamos para o vocalista e ele está muito diferente de quando começou isto há 6 meses. Cabelo pintado, mais agressivo, os dentes mais lixados. Mas continua com aquela atitude de confronto, muito aguerrido, muito agressivo, muito conectado com o público. É, faz lembrar a tudo aquilo, sei lá, não é óbvio que isto não é uma comparação sequer que faça sentido, mas é tudo aquilo que tu imaginarias ver no Iggy Pop há 60 anos, quando ele era um jovem de 40. Ok, certo. Gostaste da minha piada? Gostei. Há 60, quando era um jovem de 40. Sim, sabes que eu ontem foi também concerto dos King Gizzard. Tu estás eu não ouço o que tu perdida. Dizes, mas podes continuar a falar que eu adivinho. Ok, pronto. Ontem foi concerto dos King Gizzard. Dos Joy Division, viste ontem Joy Division? E que tal? Pronto, os King Gizzard and the Lizard Wizards. Exatamente. Foi para aí o terceiro concerto ou quarto que eles dão para aí em 3 ou 4 anos também. E sinto, já não tenho muita paciência para aquele tipo de. Ai, completamente diferente, porque King Lizard and the Wizard Blizzard é uma banda extremamente preocupada com a estética e consigo própria. Uma banda muito preocupada com a sua própria imagem, como se nota pelo próprio nome, que é assim uma coisa muito esforçada. Não há uma certa autenticidade que tu esperas ver no rock. Notas isso em King Gizzard, em aqueles que também estão sempre cá. Falls? Falls, mais ou menos. Falls é diferente. Certo. Tem fases. Mas tu notas muito nestas novas bandas, nestas novas vagas. Como é que são aqueles australianos que vieram cá no ano passado? Estão sempre cá enfiados. Usa não no Mortal Orchestra? Exatamente. Okay. São bandas muito preocupadas com a estética, têm uma ideia de ter uma banda com determinadas características e caminham para lá. Eu acho que quando nós olhamos para uns Idols, para um Shame, não é isso que vemos. Vemos, pá, rock à séria, música à séria. Eu acho que é uma coisa que vai ficar muito mais na história. Eu tenho muita dificuldade em conseguir identificar alguma coisa memorável no concerto dos King Gizzard, sem ser aquela energia um bocado bruta e palermo. É, porque é tudo muito forçado, é tudo muito pensado, muito previsível. Embora eles em registro de estúdio sejam uma banda interessante de seguir, têm a sua própria mitologia também. Eu não sei. Mas já não tenho muita paciência para isso. É, devias ter visto Shame. Vais arrepender de não ter visto. Estava a fazer coisas muito giras nessa altura. É, também é importante, não é? Também é muito importante. Também é importante. É tudo importante. Não, e depois é a cena, há ali um certo desgoverno realista e autêntico, que é interessante ver. O gajo, embora com um copo de vinho, abre a boca e cospe em si próprio, não é? Uau! Yeah, são cenas assim que tu percebes que são desgovernadas, porque sim, não é porque querem criar um efeito estético bonito para a foto, ou porque querem, não. E depois há aquela coisa fantástica, de aquele confronto com o público, é muito interessante. E eu estava nas grades, ele parou à minha frente e ele não teve medo de me olhar nos olhos durante 30 segundos. Coisa que qualquer comum mortal teria, repara. Sim, sim. Porque e para motivos efeitos, óbvios. Efeitos irreversíveis, não é? Bom, o que é que tu achas de tentarmos antever um pouco do que vai ser a noite de hoje? Hoje. O que já está a decorrer, hoje. Mas, eu acho que horas, hoje, eu confesso que não... Não tens grande curiosidade? Eu não sei o que é que se passa, porque olha, na verdade... A seguir vai ser, neste momento está a decorrer Tiger Man. Sim, porque eu na verdade o meu dia já terminou. Eu hoje só queria vir cá para ver o que já vi, para ver Shame e para ver São Pedro, confesso. Ok. Por isso, não há aqui muita coisa que me apele, assim, diretamente, sem desconsideração por nenhuma banda em particular, mas de facto era... Não sei, era o que eu queria ver, eu já vi. Os Fleet Foxes não te interessam? Não, os Fleet Foxes não. Nunca? Nunca foi muito a minha onda. Sabes que eu não gosto muito de música assim, mais... Sim. Não gosto muito da onda deles. Não gosto de Surma. Não, certo. Não gosto. Acho aquilo... Talvez fique para ver Jungle. Jungle, eu acho que foi uma transformação muito interessante. Olha, eu acho que sim, eu acho que também vai ser muito interessante, vai. Fica a curiosidade que eu te deixo, foram a primeira banda que eu entrevistei. Pois, eu percebo o que dizes, mas voltando ao dia de hoje, que eu não ouço o que dizes de todo. O Jungle foram a primeira banda que eu entrevistei. Uau, quando ainda não eram famosos. Olha, foi no ano em que eles lançaram o disco... Será que devem o... Tu sentes gratidão da parte deles, porque tu abriste-lhes a porta para a comunicação social. Não, porque a entrevista nunca foi publicada, na verdade. Ah, ok. Mas na altura eu fiz a entrevista a um dos dois membros e neste momento a fazê-la faria um dos sete, porque eles mudaram o registro completamente da banda. Okay. Deixaram de ser uma banda de apenas dois membros e acho que era uma coisa muito samplada e muito construída em computador e têm agora... Então já estão noutra vida. Sim, acho que agora são mesmo uma banda com vários... Mas uma coisa, músicos. Foste ver ontem Conan Osiris? Fui, claro que sim. E que tal? Eu estive no Teatro Circo, estive aqui e ele... Teve muita mais liberdade no Teatro Circo, porque usou o espaço de outra forma. Tu sentiste que aqui confrontaste a realidade? Não, de todo, mas acho que, enfim... Esgota-se em si próprio, não é? Não, continuo a gostar muito da personagem. Não se esgota a personagem? Eu acho que não, eu acho que há ali muito valor, tanto na letra como na música. Acho mesmo. Acho que é um músico que reflete uma dimensão muito importante de uma vida cultural muito específica de Lisboa. De Portugal e de Lisboa específica. Específica de Lisboa, específica. Sim, sim, sim, sim. E eu acho isso mesmo muito interessante. E foi, eu, na altura, quando eu não falei vou com alongar ele... muito sobre este tema por motivos, sim. Mas eu acho que nós vivemos num tempo em que. Em que se vendem demasiados conceitos. Certo. E o que se está a passar com a cultura específica de uma região específica, de uma cidade em particular, é que está toda a gente a viver e a vender um sonho de uma realidade que não é efetivamente real. Não, mas eu acho que aquela realidade é tenho mesmo ideia aquela que aquela cena real. Urbana que nós vemos. Repara, todo ele e os seus amigos parecem um catálogo da ASUS. E há cada vez esta mais esta pretensão em ser um catálogo da ASUS, que é um reflexo de uma determinada vida urbana, londrina, de Berlim, de cidades, enfim, de outras economias, de outros contextos sociais. E as pessoas vivem nesta ilusão de que, em Portugal, somos todos muito urbanos e somos um editorial da Parque. Somos... Eu não acho que seja... A realidade é um bocadinho diferente. Vamos concordar em discordar. Mas foi muito giro, foi muito giro. O concerto correu muito bem, ele esteve... Sim, ele já me disseram que o concerto correu muito a mal. Foi? Do meu lado estava ótimo. Eu não vi. Não, não acho que foi bastante competente, aquilo já se sabe ao que vai, não é? Foi melhor que o anúncio da Nós? Sim. Ah, então pronto. Mas o anúncio da Nós é bué basof. É bué basof. Todos ou aquele em específico? Não, dele. Ah, o dele. Bué basof. Faz parte da estética. Não sei o que é que temos mais hoje, além de Tigerman que está a tocar agora. Quanto a Fleet Foxes, lançaram um disco o ano passado, mas eu gosto muito. O que é que tu achas de Surma? Sou sincero que nunca prestei muita atenção. Eu não aprecio o género. Porque o próprio estilo não é uma coisa que... Não. Voltamos à mesma história. Está demasiado preocupada com a forma, esquece do conteúdo, como se notou pelas reações e pelo resultado final, precisamente, do anúncio da Nós. Que parece o Scary Movie. Bom, São opiniões. Valem o que valem. De resto, eu não sei o que é que vamos ter mais ainda. No festival? Não, hoje. É só. Para, não está grande. Não temos muita coisa, olha. Está agora já aqui. Está agora a fazer barulho. Também. Legendary Tiger Man. A seguir temos Surma, Fleet Foxes, Jungle. E no After Hours, Confidence Man and Young Marco. Ok. Pronto, e é isto. É isto, Isabel. E depois amanhã, o dia começa com Smartini. Amanhã não estás? Eu não devo vir amanhã, se calhar não venho amanhã. Pronto. Temos Lucy Dacus. Tem um nome ótimo, não é? Yeah. Depois às 7h40 temos Kevin Morby, que é o Delírio em Dizão. É um músico cuja é uma carreira cena. Não acompanha. É uma cena? É uma cena. Ok. Eu talvez venha cá a ver Dive às 9h20. Talvez venha. Dive vai ser. Ou Dive, se preferir. Dive. É como pois, tu quiseres. Eu não estava. Eu é Dive, que era Slow Dive. Mas... Achei que era a tua forma fixe de dizer Slow Dive, mas não, são os outros. Sim. Bom. Eu adorava responder à tua pergunta, mas não mas sei. Não tens mesmo. Não ouço. Qual é a pergunta? A pergunta era se. Não interessa, Isabel. Sim. Ótimo. Ok. Em relação ao campeão, Slow Dive. E amanhã há aqui um coelho muito bizarro na história toda, Skepta. Sim. Não é? Não. Foge. Acho que todos os anos têm tido um nome de hip hop e Skepta tem. Acho que já veio cá o ano passado. Sim, mas repara, também, não há mais nada. Em termos de. De hip hop foge completamente do cartaz. Sim, mas eu acho que é um. Olha, é uma coisa pronto, muito... entramos numa sequência de meia hora de Tiger Man a gritar rock and roll. Rock and roll. Vamos ficar nisto até às 3 da manhã. Eu lembro perfeitamente que já aconteceu a mesma coisa no concerto de há uns anos. Aí está. Ah, aí está. E pronto, olha, tenho uma gravação de ontem. Aí está. Aconteceu um meia hora muito, disto. Muito bizarro no Skin Gizzard, que foi eles. Eu acredito que eles não fizeram soundcheck. Não fizeram? Acho que não fizeram a tempo. E antes do concerto começar, eles estavam em palco a fazer o soundcheck com o público. É verdade, tu não viste. Espera lá, vou ter que voltar atrás. Sim. Tu perdeste a entrada em palco do Shame. Perdi, como é que foi? Ao som de Venga Boys. Venga Boys é o quê? Vamos ver. Ora, vamos ao YouTube. Eu sinto que sei, mas não. Vais adorar. Venga Boys, Venga Bus. Foi muito bizarro. Venga Boys. Vou deixar este aqui, sim? Força, força, força, força. Até já. Porque aqui gente que trabalha, Isabel. Olha, bom, bom, bom. Tiras-me um fininho? Estou a brincar contigo. Muito animadas estas... Estou a brincar contigo. Estava até para me tirar-se uma cerveja. Estou a brincar contigo. Neste momento há algo estranho a acontecer no... Vês, já vamos. Faltam 25 minutos de Tiger Man a gritar rock and roll. Um clássico. Sim. Isto é tão clássico quanto ir à primavera e estar lá... Shellac. Ah, sim. Isto é um clássico. Sabes que eu este ano não vi Shellac. Não, eu vi um bocadinho. Vi um bocadinho e gostei muito. Olha, Isabel, se calhar vamos-nos retirar. Vamos-nos retirar, dar uma voltinha. Se calhar passamos ainda cá hoje. Sim, eu acho que vou dar uma volta até ao carro. Até ao carro. Acho que sim. Pronto, de qualquer forma eu vou tentar ainda passar cá hoje para dar algumas... Sim. Podemos fechar a emissão com uma música à minha escolha? Claro que sim, Isabel. Pode ser Venga Boys com Venga Bus. Venga Boys. Ou se quiseres dizer isso com sotaque, correto. Venga Boys com Venga Bus. Venga Bus. Foi a que começou o concerto de... De Shame. Ok. Vamos a isso. E eu vou tentar aparecer aqui mais tarde para contar mais coisas. Sim. Então tchau. Até já, pessoal.